iniciando decolagem com 2 segundos. Sete. Oceané 6251, decola aos 47, chama agora o controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, 6254. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Juliette Quebec Kilo. Papa Tango, Juliette Quebec Kilo, bom dia, continua a aproximação, confirmando pouso na 1-0. 1-7, o 432 está interessado, né? Gente, continue a aproximação, vou confirmar com o Efraero, aguardando a autorização de pouso, Juliette Quebec Kilo. Seria para permanência de quantos minutos no pátio? Esse é o problema, esse é o jeito inteiro, é melhor ficar 1-7. Ok, ciente. Então, reporta, tá visual ou instrumento? Completamente visual. Ciente, reporte para ingressar na final da 1-7, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo, nós conseguiremos para o pátio. Ciente. Batalha de Norte Quebec Kilo, tráfego já avistado. Está presente autorizado a iniciar a curva à esquerda, a porta ingressando no final 1-7. Base para a final da 1-7, o Juliette Quebec Kilo. Ciente, Juliette Quebec Kilo, autorizado pouso pistão 1-7, o vento variável com 0-2 nós. 7, Quebec Kilo no solo 09, autorizado backtrack até o pátio 4, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Afirmo agora. Salvador, Rio 5973, está interceptando o IDS da pista da zero. Rio 5973, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta embaixo travado. Reporta lá embaixo travado, Rio 5973. Rio 5973 está na final agora estabilizado, baixado e travado a pista 10. Gente, Rio 5973 autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 0,2 nós. E pouso pistão zero, Rio 5973. Rio 5973, solo aos 20, direita 121, décimo 9. 129, o Rio 5973. Equador, bom dia, voo 995, estabilizado. Voo 995, bom dia, final da 10, tráfego já avistado, check 3. Vai acabar. Ciente, voo 995, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Voo 1995, solo aos 36, direita 121, décimo 9. Salvador, bom dia, até 3517, estabilizada na 10. Até 3517, bom dia, tráfego já avistado, check 3. 3517, baixado e travado. Sexta, 3517, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 02 nós. Repouso na 10, até 3517. 135. 121 na 19. Então 3517, solo aos 39, controle agora 1, correção. Lidera direito, chama o solo 121 decimal 9. 129, bom dia.